1968, torre 1895. Ô, 1895, gol 1968. Torre, Salvador, boa noite, gol 1168, passando Simbra. Boa noite, gol 1168, aguarda a pista livre. Aguardando. No 68, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 3, 0 grau, 7 nós. Autorizado o pouso, gol no 68. Hora 3, alternando Teresina, solicito táxi. Táxi autorizado, 3858 à direita, via Índia, ponto 0, dono 0, 1895, QNH, 1097. Comi 17, autorizado via Índia, ponto 0, dono 0, 2895, 0395. Oi, boa noite, Papai Romeu, Romeu, Charlie Bravo, está estabilizado em ILS 1 a 0. Azul 4298, via Mari para 2000 pés, ajuste 1 a 0 no meio. Air Portugal 0191, my frequency. Gol 1168 no solo 50, direito no 21, no decimal 1. Direito no 21, 1, gol 1168. Romeu Charlie Bravo, prossegue para qual parte após o pouso? Segue Aerostar. Solo Salvador, boa noite, gol no 1168, livrando. Solo 1168, boa noite, Alfa Juliette, portão 7. Juliette, portão 7, no 1168. 1170, Sideral. Sideral, chame o centro Recife, 1288. 1288, Sideral, 9973. All 1, sorry, we have a problem with our radio. Ok. Salvador, eu sou o treinador, espera no zero, pronto. 3850 no 14, 1895. Opa, achei que você tinha passado, obrigado. Oi, Portugal, 019 ground. Go ahead, Portugal, 019, good evening. 8, ponto de espera, dando zero, pronto. Então, 3858, boa noite, mantenha ponto de espera. Vai manter ponto de espera, 3858. Papapá Romeu Alfa Alfa na minha escuta? Só confirma pro gol 1168, tá? Que vai pro qual bordão? 07. Não, o TAP. Não. O avião da TAP que tá na minha frente. Ah, sim, ele é o 11. Tá, ok, obrigado. TAM 3858, alinhar e manter, tá? 010. Ali mantém no 0, para 3258. Meu Charlie Bravo, no solo 53, direita 121, décima 1. Romeu Charlie Bravo, Alfa Juliette, pátio principal, Lima, Mike, Quebec. Alinhado no 0, tá 3858. Livre decolagem pista no 0, vento 140 graus 9 nós, tá 3858. Livre decolagem pista no 0, tá 3858. TAM 3858, decolada 55, controle 120, décima 8. 208, 3858. Controle Salvador, boa noite, TAM 3858. 358, contato radar, suba ao nível 370 via Momo. Sobe ao 370 na Momo, TAM 3858. Via 63110. Zero, cruzar 180 para prosseguir na descida. É 310, acione identificação. Desce para 2.000 pés, ajuste 1.0.7. 2.000 pés, 1.0.7, pode voar, turma. Pois tá. Escutando 358, pode voar, Kogibu? Boa noite, boa noite, 705, informação é 8, é o 160. 1705 via Monte para 2.000 pés. Via Monte? 1705. 958 autorizado o código. Vacuário, 3858. Azul 4298 autorizado de LS, 0 no 7. Yes. Atendimento para de Guarduna? Autorizado. Sim, autorizado. Autorizado cruzamento, 735, meu Charlie Bravo. Comandou o TAM 3895, autorização Guarulhos, nível 340. 3895, Guarulhos autorizado, 340, Upper Zulu 10. Decola da 10, primeira curva direita, da El Leda Motiva, 1208, adiciona 5474. Peraí, vamos depois de Dael. Dael Leda Motiva. Motiva e o transponder. 5474. Então lá vai. Guarulhos autorizado. Na uniforme Zulu 340, uniforme Zulu 10. Decolagem da 10, curva direita, subida da EU, da EU, Leda, Motiva. E o transponder 5474. Funciona nessa frequência. Chama pronto, 3815. 2, confirma a frequência para funcionar? É aqui mesmo, 211. 211, obrigado. Aristano vai estabilizar com 4298. Corre Salvador agora em 118.95. 118.95, 4298. São 3858, chame centro Recife em 12545. Salvador, muito boa noite, Azul 4298, está no ILS, final de 9 meses. Boa noite, Azul 4298, reporte externo, embaixado travado. Reportarei. Rumo 705, reduza para 2109. 2109, externo baixo travado, 4298. Zoom 4298, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 130 graus, 79. Livre pouso, pista 10, 4298. Aeronave 310 desce para 2.000 pés sem restrições, autorizado ILS, ajuste no 0, 1.6. 2016, 2.000 sem restrições, 6310. Boa noite, Azul 2782, transfere mantendo 170, frente da UIC. 2782, foi Duna da Presente, reporte de áudio descida. Afirmativo, observando Duna da Presente, reportará no ideal 2782. Rumo 705, sob vetor, vai manter a proa limitada ao localizador, em caso de falha, vai interceptar nesta proa. Se manter a proa, em caso de falha, interceptar nesta proa. Consola 07, livrão 1211. 298, Alfa Juliette 01. Sete 05, reduza para 1809. O azul 2782, meio para 3 mil pés, o ajuste no 0 no 6. O 2682 para 3, meu azul 2782. Bom 705, desça para 2 mil pés, ajuste no 06, aguarde o último vetor para interceptar. 2006, estou mantendo 1609. Vídeo 705 para o localizador esquerda para o A160, reporte estabilizado. Esquerda 60, reporte estabilizado. Localizador pista à vista, 6310. 6310, chame a torre em 1895. 1895, boa noite. Sou eu, Chanel 6310, no localizador com a pista à vista, boa noite. Oi, 6310, boa noite, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Gente, confirme o vento? 1,60 graus, 79. Tráfego Salvador, boa noite. Gol 2043, informação Whisky para Guarulhos, nível 3. 2043, boa noite. Corre da Costa, prepare a subida da El. Subida da El, guardando o para-costa. No 2043. Identificação autorizada, chegada bom. Desça para 4 mil pés, o ajuste no 06. Estabilizou, visual para o 9 nacional e com a pista. 05, torre 1 no 895. 3895, obrigado, boa noite. O 2782, desça para 2000 pés, autorizada a sinal ILS, reporte estabilizado. 2000, descendo, reportará estabilizado no X-Ray, azul 2782. T231, boa noite, acione identificação, autorizada a chegada da bom, se desça para o nível 050. Zero, solo 04, à direita, solo 211, boa noite. 211, obrigado. Solo 6310, lembrando, boa noite. 6390, boa noite. Active Alpha, reposta antes da Juliette. Alpha antes da Juliette, está aqui na mão. Loro, Golfo, comprovou? Tá firme? Golfo Zulu. Ficou sério. Outra 3815, pronto para o Bosch no 3. 3815 no 3, autoridade. Tá. Ok, nós vamos demorar 2 minutos para dar a partida em um motor aqui na posição, ok? Gente, o ADN e acionamento dos motores com a equipe de solo e chama pronto para o pushback. Chamarei para o pushback. Obrigado. Solo, gol 1096, puxa acionamento do portão 612. 612 autorizado, chama pro Dario. Vamos lá. Gol 2043, pronto, Coca. Passou esse gol 2043. Guarulhos autorizado 360, VP Zulu 10. Decolada 10, curva direita da El, Leda, Mótico. 5431 no transponder, 1208, controle. Autorizou nível 360 para Guarulhos, conforme o alto plano de voo, 3010, decolada 10, curva direita, da El Leda Mótica, 5431, transponder, 1208 é o controle, gol 2043. 2043, correto, chame pronto, pushback treinamento. Chamaré. R6390, mantém a cidade Juliette. Portão previsto é o 03, está sendo ocupado pelo aeronave da ATAM. Manterá a posição. Mais 30 segundos, o TAM está próximo para o pushback. Zulu Pushback, 3815. 3815 autorizado, está para o táxi. Mandei para o táxi, 3815. São Salvador, voo no 705, Librona. Confirmando quem chamou o Salvo? É o voo no 705, Librona, ele escuta. Voo 705 para o Galeão, prepara da El, minuto 4. Oh, acabou de pousar, entrou o voo no 705. Taxi de Alfa, reportante da Juliette. Confirme. Taxi de Alfa, reportante da Juliette, o no 705. Alfa, reportante da Juliette, voo no 705. Táxi Gol 1096, nós temos 168 a bordo, 328 de autonomia, acena João Pessoa. Gente, 1096, aguarde para emitir o táxi. Guarda, 1096. Claro. Habilizar no X-Ray, Azul 2782. 3782, chame a torre, 1895. 1895, e é, senhorita, boa noite a todos. Boa noite. Pergunte 31, no desça sem restrições para 3 mil pés, ajuste no 097. Para 3 mil tem restrição no 097. Salvador, muito boa noite, o Azul 2782, estabilizando X-Ray, final longo agora de 10 milhas. O 272 reporta Simbra, com 3 checado, altímetro no 0 no 7. Com 1017 reportará Simbra, o Azul 2782. Para o táxi, o SAM 3815, nossa, POP 146. Temos 3 horas e 50 de autonomia, alternando o Galeão. TV táxi à direita, via Índia, no ponto de espera 1895, ajuste 1017, uma boa viagem, 3815. Muito obrigado. Xenem 6390, ingresso a Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, 63, portão. Bola 705, segue a Bianca até o 2. Segue por 2, bom 705. Ah, o bom 096 está aguardando para o táxi. Gente, o 1096, aguarde somente o ingresso das duas aeronaves no... no três portões. Após a aeronave da companhia da Alfa ingressar a Juliette, porque é parqueado 2, prossegue até o ponto de espera via Pátio e Índia. No ponto de espera, torre 1895, ajuste no 097. A demora no táxi é devido a ter uma aeronave na final e você segue como número 2 para decolar. Maravilha, então, após a aeronave da companhia, segue Índia no ponto de espera 2 do gol, 1096. Obrigado, boa noite. 3831, reduza para 2109. Reduzindo para 3831. Boa noite, o Rio 5972, informação Whisky. 972, boa noite, acione identificação autorizada a chegada bom, se desça para 4.000 pés, ajuste no 0.7. 1.0.7, descendo para 4.000, no perfil bom, no 2, Salvador, boa noite, 3.8.5, ponte espera pronto. 3815, avisou com a TR na curta final no zero? Afirma, tio. Na passagem do tráfego, agilizando manobra, 3815, após ali mantém cabeceiro no zero. 3815, após o tráfego, agilizando cabeceiro no zero, então pressão e mantém. Chamando a torre? Romeu Alfa Alfa, conforme a TIS, a frequência do solo 1211. Então 7 autorizado, chama ataque. Chama ataque. 090, pronto, pessoal, com o tráfego que é. 7, mantenha o ponto de espera, gol no 096. Já não chegando no tráfego, já ingressando duna. Nova meia. 2782, solo R25, à direita, solo 211, boa noite. Direito 211, boa noite, solo 2782. Solo Salvador, boa noite, solo 2782, livrando a pista. 2782, Alfa, Kilo, Pátio 3, quando lá dentro, na elevador. Taxi Alfa, Taxi Kilo, Pátio 3, do 2782. Meu Alfa Alfa, tá na escuta da Torre Salvador, prossiga. 890 sobre a torre em 1895. 2895. O meu alfalfa, vou verificar, aguarde só um instante. 4235, acione identificação autorizada a chegada bom, fica para o nível 050. Autorizada a chegada bom, fica para o 050, azul 4235. 3815, decola 27, controle 120, decimal 8, tão bom, boa noite. Obrigado, boa noite, ponto na base. 98 no 0, tem livre pouso, pista no 0, vento no 40 graus, com 08 nós, e o altímetro no 0, no 7. 7, livre pouso, Rio 98 no 0. 95, boa noite, contato radar, para o nível 340, após 2000, vai Leda. Após 2000, direto Leda, 3815, obrigado. estabilizou, tá? 3831. 231, achou minha torre em 1895. 1895, tá? 3831. Torre Salvador, boa noite, tá? 3831. 3831, boa noite, número 2 na aproximação, reporte Simbra com trem checado, altímetro no 0 no 7. 0 no 7 é com 0, tá? 3831. 2043, parte 1 no Índia, ponte espera, 1895, 1017, boa viagem. Parte Índia, lá vai chamar 1895, ou no 2043. 3831. Tem baixado checado, tá? 3831. A gente aguarda pista livre, tá? 3831, continua a aproximação. Vai dar, tá? 3831. Torre Salvador, o Gol 2043, boa noite, ponto de espera da Bono 0, Romo número 2. Te mantém um ponto de espera, boa noite, Gol 2043. 1980 no 0, solo aos 30, à direita na Fox, solo 121, decimal 1, boa noite. Fox 121, boa noite. Solo Salvador, boa noite, o Rio 9891, livrou nosso escudo. 9891, Alfa Kilo, Pátio 3, fundo lá, atento ao sinalizador. Alfa Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador. 972, desça para 2.000 pés, ajuste no 097, autorizada final em LS, reporte estabilizado. 2.000 no 097, reportará estabilizado, LS da 105972. A rota é o Pezulu 41, Kilo Oscar, Kilo Bravo Oscar, é o Pezulu 111. Tem só o Pátio para eu ver? Ali mantém, cabeceiro no zero. Ali mantém no zero, igual no 096. 6313, a sinal de identificação autorizada, chegada bom, se desça para o nível 060. Autorizada bom, 060, 3-0 Recife, está na posição 3. 6310, poderia confirmar se a companhia apresentou alguma DLA? Tem um plano aqui, pode ser vencido. Tem 15 minutos. Sim. 3-1, solo 3-2, à direita, solo 2-1, decimal 1, boa noite. 3-2-1, boa noite. Até 3-2-3-1. 2, 7, 3, 8, 3, 1, livra pista. 3, 8, 3, 1, Alfa, reporte antes da Juliette. Essa Alfa, reporte antes da Juliette. 7, 3, 8, 3, 1. Da 96 tem livre decolagem, da 10, vem, turno 30 graus, 1, 2, nós, 1, 2, nós. Livre decolagem, com 9, 0, 9, iniciando. 2, 0, 4, 3, observando a rolagem do banho da companhia, após a Lima, tem, cabeceiro 1, 0. Após a rolagem, a Lima tem 1, 0, gol, 2, 0, 9, 3, 2, 0, 4, 3. Tá, vou só checar aqui no sistema, só um minuto. Muito obrigado. Alfa, Alfa, recorte na Papá, para a direção 7. Opa, ok, um abraço, eu corto. Bom voo aí. Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, tá? Papa Alfa, tem livre cruzamento. Da Papá. Oi? Após Quebec, Mike Lima. Na Lima, vai chamar o solo 211 para prosseguir o táxi. Comenda com luz 34, controle 1208, tem um bom voo, boa noite. 208, boa noite. Controle de Salvador, Gono 096, passa 1500 na Momo. Se escuta. 096, contato radar, sua para o nível 370, sai da Momo. 370 na Momo, gol 1096. 4235, desça para 2000 pés, ajuste no 097, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. 2000 pés, ajuste no 097, autorizado a sinal ILS, azul 4235. É possível voar na Prote Frontier para o 1096? Pode coordenação mantendo a saída 1096. Guardando com 1096. Via Pátio 1, contorna os portões, ingressa a Índia até o ponto de espera, quando lá 1895, 1017 na ajuste. O Romeu Alfa. Controle 1208, tem um bom voo, boa noite. 208, Zé, bom trabalho, boa noite. Controle Salvador, muito boa noite. Gol 2043, decolado na Dael. 3043, boa noite, contato radar, só para o nível 360, direto Leda. 360, direto Leda, voo 2043. Estabilizado ILS, pistão no zero, Rio 5972. 5972, chame a torre, 1 no 8, 95. 1895, obrigado. Zero de Salvador, boa noite, o Rio 5972, estabilizado, ILS, pista 1-0. Boa noite, 5972, reporte Simbra, com trem checado, altímetro no 0, no 7. Reportaremos. Oxalé 63 10, pronto, pronto. Prossiga. Recife, autorizado 350, VPZ 17. Decola da 10, curva à esquerda, perfil da Puca, Jamo, Aracaju. Acena 5456 no transponder, o controle 120, decimal 80, Oxalé 63 10. 9 minutinhos, controle. Confirme? Sai, Santinho. O Oxalé 6310 autorizado 350 para Recife, via Unifame Zulu 17, decola a pista 10, curva esquerda, Puca, Jamo, Aracaju, transponder 5456, controle 1208. 6310 correto, chame de onde? Puxa o acionamento, pede para isso. Chamarei, puxa acionamento. Você poderia coordenar a morte ou deixar a gente chamar o centro, o voo 2043? Chama agora o centro 2043, na sequência 125, decimal 1. 251, muito obrigado, tenha uma excelente noite. Estabilizou no localizador, azul 4235. 235, chame a torre em 1895. Torre em 1895, azul 4235. Torre Salvador, azul 4235, na final, meia dúzia de milhas. Boa noite, azul 4235, tenho aproximação, guardando pista livre, o altímetro no 0, no 7. No 0, no 7, aguardando a pista livre, azul 4235. Solos 42, à direita, solo 211, boa noite. Direita 211, 5972, boa noite. Solo Salvador, boa noite, é o Rio 5972, livrou. 5972, 272, boa noite. Alfa Kilo Pátio 3, posição 5 Romeu. Alfa Kilo Pátio 3, 5 Romeu, 5972. Estacione identificação, autorizada a chegada bom. Se você para 4 mil pés, ajuste no 017. Bom, 4 mil, 235, tem livre pouso, picha no zero, vento 130 graus, 12 nós, 12 é nós. Livre pouso na pista 10 azul 4235. Alfa Lima tem cabeceiro no zero. Solos 45 à direita, solo 211, boa noite. Direita, solo 211, azul 4235. Solo Salvador, azul 4235, livrando a pista. Azul 4235, boa noite. Alfa Kilo para o Pátio 3. Posição que eu tenho aqui é 3 ou 2, mas fique atento ao sinalizando. Tá, Alfa Kilo, Pátio 3, posição 3 com meu, azul 4235. Salvador, Tires, boa noite, Europa Kilo 8-4. Delta 084, midnight, 10-5 o'clock, 15 minutes. Stand by for course, there's a reading in 10 minutes. Sinal da 1-0.